O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essas palavras, mais do que palavras bonitas, elas devem refletir a nossa fé, aquilo que nós realmente acreditamos, de que, depositando em Deus todas as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas esperanças, com certeza, o que nós encontraremos no futuro será algo que nos reconfortará. Será uma felicidade que nós não imaginamos. Sempre que nós olhamos para o alto e nós buscamos a Deus, nós estamos nos unindo a Ele e recebendo dessa forma a sua bênção, o seu incentivo, através dos acontecimentos do nosso dia a dia, que possamos ter olhos para percebê-los, coração para senti-los, e que assim seja.